pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Soubemos, através da Stop Despejo e da Habita, que desde 28 de fevereiro a Câmara Municipal de Lisboa tem estado a despejar moradores do bairro Bem Saúde, nos Olivais. Muitos dos despejos foram feitos já depois da Organização Mundial de Saúde ter declarado que estávamos perante uma situação de pandemia devido ao Covid-19. As casas de onde foram expulsas são habitações públicas ao cuidado das Gebalis e foram mantidas vazias durante anos. Na falta de alternativa habitacional, muitas pessoas ocuparam casas, reabilitando-as para seu uso. Algumas destas famílias habitavam estas casas há vários anos e tentaram por diversas vezes legalizar a sua situação junto da Câmara Municipal de Lisboa, ao mesmo tempo que se inscreviam em programas de apoio à habitação, sem sucesso. A Rádio Gabriela foi ao bairro Bem Saúde no dia 1 de abril de 2020, para saber como está a situação das mais de 14 famílias, cerca de 80 pessoas, despejadas no último mês, em plena pandemia. Lourdes Teixeira foi despejada no dia 9 de março. Insistiu para que entrássemos na sua tenda para vermos como vive atualmente. No dia que eu fui, foi no outro prédio, também foi uma rapariga, que é aquela que está também com uma barraca, fomos as duas despejadas. Eu tinha aqui o meu carro, ele estava até com um pano tapado. Pronto, eu voltei a abrir, entretanto, uma senhora deu-me esta tenda, isto é uma tenda, foi onde eu meti o meu colchão, na altura ele molhava um bocadinho embaixo, nos primeiros dias, eu pus logo as paletes. Exatamente. Para não passar ainda água. Hoje choveu imenso, pois. Eu tenho aqueles três tapetes molhados, que são meus, sim, porque entrava chuva por aqui e aqui, acordámos, claro, com chuva na cabeça, porque claro, a chuva é uma tenda, entrava por afinal. Ali. Como pode ver, aquela caixa também está toda molhada, está a ver? Entretanto, levantámos, estava tudo molhado, estávamos com muito frio. Pronto, comer, a minha mãe ela muitas vezes me ajuda, desde que estamos assim em quarentena. Antes da quarentena, nos primeiros dias, eu sempre conseguia comprar qualquer coisa, a gente comia na hora. Agora não dá para ir todos os dias assim à loja a pé. A minha mãe sempre me desenrasca com qualquer coisa. Eu também não posso ir para a casa da minha mãe. Ela tem 3 quartos, mas estão todos ocupados, porque eu tenho 2 irmãos. Tenho uma irmã e um irmão. Tenho um filho, okay, com quase 6 anos, vai fazer 6 anos. Ele não está a viver comigo. Não pode estar nestas condições. Eu dormo com a minha mãe e vivo na casa da minha mãe. A Lourdes está inscrita para a habitação social há 2 anos e durante este tempo tem vivido, ora numa casa vazia neste bairro, ora no seu carro, quando era expulsa de casa. É a minha situação atual. Eu, na altura, quando ainda estava a dormir no carro, antes de entrar para a casa, eu tinha 102,8 na pontuação, porque eu já estava inscrita na Câmara há 2 anos. Na pontuação para obter a habitação municipal. Exatamente. E vieram várias vezes, até no último mês que eu estive cá em janeiro, vieram ver-me. Disseram que já estava quase e que seria a última vez que me vinham ver. E na altura isso foi até quando? Foi em janeiro deste ano. Okay. E entretanto, não. Não houve não. Mais. Tem vindo cá ver da não, sua desde, situação? Desde que eu estou aqui, desde que me tiraram da casa, ainda não vieram cá ver. E quando foi despejada, havia segurança, havia assistentes sociais não, no processo? Não. E desde então, já sabemos também que o governo suspendeu as ordens de despejo. Portanto, o que é que leva as pessoas que foram despejadas e que estavam a ocupar casa a não voltar a ocupar essas casas que continuam vazias? É assim, não nos deixam porque eles vêm todos os dias, mais de 2-3 vezes, eles... aos prédios, verem se as pessoas arrumaram as casas. Vem a polícia? Câmara Municipal. Câmara Municipal? Todos os dias, várias horas. Mas é a Polícia Municipal? São técnicos da Câmara ou quem sei que quem são os senhores fardados da Câmara. Esses senhores fardados da Câmara podemos verificar que são agentes da Polícia Municipal. No tempo em que estivemos no bairro Bem Saúde, vimos 8 agentes fardados e 5 viaturas da Polícia Municipal estacionadas num dos extremos do bairro. Portanto, verificam que as casas não foram reocupadas, mas e que preocupação é que têm com as pessoas que estão agora, em plena pandemia, a dormir em tendas na rua? Eles tiraram as pessoas, a mim na altura fui notificada, mas só depois, ao fim de quase um ano, é que vieram fechar mesmo, selar a porta. Eles partiram completamente a casa toda, tiraram todas as condições que podia haver, partiram a casa toda, e eles não deram condições nenhumas, não deram soluções, não deram nada. Eles simplesmente... Partiram a casa por dentro, é isso? Sim, sim. Ao último entraram dois senhores com uma mala com ferramentas e só viu partirem completamente tudo. Isto não é vida, não é vida completamente nenhuma. Não podemos arrombar porque eles não nos deixam e porque não há condições. Eles partiram tudo, desde casa de banho, cozinha, partiram tudo. Estamos aqui, não sabemos o que vamos fazer. O que é que gostavam que acontecesse agora? Nos dessem alguma coisa provisória, pelo menos. Ao menos enquanto estamos aqui. As pessoas em quarentena estão fechadas dentro de casa e nós estamos aqui ao ar livre. A Rádio Gabriela falou ainda com Dulce Maia e com a sua família, que foram despejados na mesma semana e que estão agora a viver numa carrinha. Já estávamos naquela casa há 4 anos. Sim. E chegaram lá à casa, não tivemos avisos nenhum, bateram à porta. Sim. E são despejados e têm que desocupar a casa, desocupámos a casa na mesma hora. E fomos para a rua e precisamos sair dentro da carrinha. Tenho duas filhas, que é esta. Tenho uma com 10 meses, com 12 meses, está a fazer agora um ano. Na altura, quando fui despejada, estava, quando eles entraram em casa, eram umas 8 da manhã, não era? 8 da manhã estava a fazer e eu ventilar a menina com a bomba. Sim. E a câmara expansora. E viemos para a rua, estamos a viver numa carrinha. Na tenda lá em cima. Sim, sem água, sem... Sem luz, não temos condições nenhumas, pois. Mas as pessoas vão se ajudando aqui. Eu percebi que havia assim alguns, nem que seja para, assim, para a sobrevivência mínima. Sim, às vezes quando buscar um garrafãozinho de água a alguém, damos assim o banho aos meninos assim no alguidarzinho. E assim vamos vivendo assim até encontrar a solução. E não. Disseram-nos que a Câmara Municipal tem estado a vir aqui continuamente para ver se as pessoas reocuparam as casas. Sim, eles estou constantemente aí. Eles praticamente passam aí a noite toda. E eles têm essa preocupação que as pessoas não reocupem as casas, mas veem que as pessoas estão a dormir em tendas? A dormir, sim. Eles estiveram lá ontem e recolheram as identificações e fomos lá acordar, tínhamos acabado de acordar, eles foram lá mesmo à porta. Eles reconhecem que a gente vive lá, estou sempre lá, as minhas filhas. E não têm a resposta para vocês? Para nada. A situação? Não têm... Só nenhuma, dizer que agora não tem solução. Estão à espera. Quantas pessoas é que estimam que estejam a viver na rua agora? Tanta família, 14 ou 15 famílias. Está lá embaixo, é cá à frente, está aqui, que é o meio onde eu estou, e ainda tem lá o outro lado, também está mais 4 ou 5. As pessoas têm maioritariamente que idades? Eu sou malta jovem, tudo assim. Também tenho outras com mais idade é das outras casais, nem tanto, não é? Mas o resto é tudo assim, mais jovem. Crianças, milhares de crianças. Muitas. Tenho a minha bebé que tem 12 meses. Umas têm recém-nascidos, uns são asmáticos. A minha filha estava com uma bronquiolite quando fui despejada. E eles disseram que não queriam saber disso, que só tínhamos que ocupar a casa. Chegaram ali. Deram em tirar as coisas. E é mesmo impossível voltar a ocupar essas casas que ainda estão vazias? Dizem que sim. Eles dizem que isso é impossível. É impossível que eles dormem aqui. Estão sempre. Todos os dias estão lá a ir aos prédios lá ver a casa. Sempre. E eles é quem? É a polícia? Câmara. É da Câmara mesmo. É mesmo da Câmara. E preocupa-vos esta situação de pandemia? Claro que sim. A gente sim. Não temos. Qualquer pessoa tem onde ficar em casa e a gente não. Temos de estar 24 horas na rua porque a gente vive na rua. Onde é que nós vamos? Vamos na rua? Estamos na rua na mesma. Pois, ainda agora estava a polícia a mandar as pessoas irem para casa, não é? E por acaso respondi isso a um senhor. Na outra vez também aconteceu uma situação e mandaram-nos para casa. Não temos casa, temos de ficar na rua. E a pôr aí os nossos filhos em risco de saúde. Mas tem que ser, não temos para onde ir. Não tenho eira, nem beira, nem ações em carteira, nem viajo em primeira. Não tenho papá, nem papão, não. travão. Não tenho peso ideal, nem quartinho do casal. Não tenho mulher a dias, nem amor a mordomias. Não tenho conta a poupança, não tenho herança, nem doutor de confiança. Mas há coisas que são minhas, nem se compram, nem se vendem, não. Mas há coisas que são minhas, nem do dinheiro dependem. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes. Tenho voz, às vezes canto. Tenho fome, às vezes janto. Tenho vida, às vezes minha. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais muitos poros, muito osso. Tenho ovários, tenho rins e mais saquinhos afins e mais garganta e pescoço e mais muitos poros, muito osso. Como Stop de Espécie Habita, fomos contactados por os inquilinos de um albergue alugado ilegalmente na zona de Arroios, que é subalugado, onde não se sabe quem é o proprietário. É um apartamento com 6 quartos, onde vivem atualmente 25 pessoas, com 2 casas de banho, onde a maioria das pessoas são pessoas migrantes, sem documentos. Todas as pessoas deste apartamento perderam o trabalho devido a esta emergência do Covid-19. É onde cada cama é alugada por 200 euros. Bom, estamos a ouvir muitas vezes hoje em dia que este vírus nos está a afetar todos da mesma forma. Espero que esta história também nos possa ajudar a tentar de imaginar o que é que pode significar no momento em que os órgãos governamentais estão a proclamar a distância social como a solução para tentar de enfrentar este vírus, tentar de imaginar o que é que pode significar ter de enfrentar esta pandemia, convivendo com 25 pessoas, sem trabalho, sem dinheiro para poder pagar esta renda ilegal, com pessoal que tem 10 euros no bolso neste momento. É como se tudo isso não bastasse, essas pessoas são vítimas também de intimidação imobiliária, o chamado bullying imobiliário. Chegaram na casa deles 4 capangas, a ameaçá-los fisicamente, a dizer-lhe que se não pagavam, iam ser espancados, jogados na rua. pessoal da casa ficou absolutamente assustado, tentou de ir à polícia para fazer uma queixa. A polícia recusou-se de receber essa queixa, com a desculpa que o crime ainda não tinha sido cometido. Quando nós sabemos bem que esse é claramente um crime que entra dentro das competências da lei, que é o crime de bullying imobiliário. Some people die before their time so that others can live. It's a cornerstone of civilization. Lidar com a morte, a nossa e a dos outros e das outras. Pânico, medo, incapacidade de aceitar limitações ao nosso poder individual de movimento. Lembramo-nos que em 2020 o passaporte italiano é o quarto passaporte mais poderoso do mundo, calculando este dado com base no número de estados onde é possível se deslocar sem problemas. Estes são os elementos da cartografia emocional do país inteiro neste momento. No seio da Europa, do continente que estruturou a sua própria sociedade contemporânea, numa ideia de potência infinita, de produtividade e bem-estar eternamente em crescimento, no fetiche do desenvolvimento capitalista como única alternativa possível, da fé cega na racionalidade científica e tecnológica, a ideia que a própria existência seja posta em questão e submetida a um estado de precariedade impossível de controlar era simplesmente impossível de prever. A cultura europeia, o seu conhecimento científico e cientista, a sua secularização violenta, a sua visão da história como algo que simplesmente acabou, estabelecendo para sempre vencedores, nós, e derrotados os outros e as outras. Tudo isto existe com o objetivo de tornar um estado precário de existência algo que não pertence ao nosso mundo, mas sim aos outros. Ao outro lado da linha abissal. Isto é, a Europa é saúde, assim como é racionalidade e produtividade. A Europa é corpos perfeitos e vidas eternas jovens, seguras, sustidas e medicalizadas, ou seja, asseguradas por um aparato médico omnipresente. De forma espelhada, tudo o que é doença, incerteza pelo futuro e existência precária fica no reino do que está do outro lado da linha. Pertence ao domínio do mundo colonizado, que não tem os meios, científicos, racionais, para ser saudável e, em consequência, tem de ficar preso nos meios espirituais, religiosos, mágicos, para dar um sentido à precariedade da própria existência. O conhecimento colonial europeu é, entre as outras coisas, também um conhecimento baseado na exclusão da morte do nosso horizonte de possibilidade. Com o coronavírus realiza-se o pior e mais improvável pesadelo da cultura europeia. O retorno da morte. Outra forma do retorno do colonizado, ou seja, do que está excluído do nosso paradigma de regulação para o interior das nossas vidas. A morte. Entendida como fenómeno coletivo, como possibilidade social real, como parte da existência de uma comunidade e questionamento necessário da razão da mesma. É o maior tabu da sociedade colonial contemporânea. A morrer, por definição, são os outros e as outras. Longe do nosso olhar, porque a vista do destino deles nos resulta insustentável. Estão aí, na África, evocados pelas publicidades de organizações humanitárias que prometem fazer-nos sentir melhor com um donativo económico. Estão nos navios que cruzam o Mediterrâneo que nos recusamos a ver. Estão nos campos de detenção onde os migrantes e as migrantes podem morrer bem longe do nosso olhar. A morte, no fundo, não tem a ver connosco. Como destacou o historiador da cultura de massas Alberto Mario Banti, até dentro da história da cultura ocidental e do norte global, a nossa sociedade, a contemporânea, é a primeira que não consegue culturalmente lidar com o elemento do trágico. Se pensamos no que é considerado o começo da cultura europeia, a literatura grega antiga, encontramos o seu fundamento na tragédia. Se o teatro tinha naquela sociedade um papel social e político fundamental, porque era o espaço público de formação da comunidade cidadã, isto implicava também que aquela comunidade era assim sobretudo porque escolheu enfrentar em conjunto o destino trágico que é parte da vida, do elaborar coletivamente e de se purificar através disso. Pensar a coletividade, então, enquanto catarsis, enfrentamento comunitário da tragédia. E ainda, na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, o trágico não era só destino, mas escolha. No teatro de Shakespeare encontramos, sim, a comédia mais relaxada, mas também a centralidade do trágico como decisão, como possibilidade da vida, como algo que se pode escolher dentro de um destino maior, do qual não é sempre preciso fugir. E nós, nesta sociedade pós-industrial, produtivista, saudável, triunfou o nosso domínio racional no mundo, onde somos europeus, sobretudo porque temos razão, e, em consequência, não podemos ser vulneráveis. Porque, no fundo, como os migrantes e as migrantes no mar, como os sem-abrigo e as sem-abrigo nas periferias internas das nossas cidades, como as mulheres que se rebelam ao próprio papel, quem morre é quem está errado, é quem tem culpa, é quem pediu por isto. Numa cultura coletiva, baseada no pastiche pós-moderno, ou seja, na reprodução irónica e cínica de tudo e todos, na construção de camadas e camadas narrativas que nos protegem do conteúdo e do sentido último, que produz uma distância constante face às nossas emoções e aos nossos medos mais profundos. Como se pode explicar mais claramente a cultura dos memes que dominam as redes sociais? O objetivo único das nossas narrações progressistas é, no fundo, afastar a morte, cancelando o luto, a dor, a catarse, deixando, no fundo, cada uma sozinha e cada um sozinho, com os seus medos, que em consequência se tornam as suas fraquezas. Talvez seja este momento de vulnerabilidade uma ocasião para começar a pensar de um jeito novo a saúde. A nossa e a das outras e dos outros. A vida, a morte, a obsessão pelo bem-estar. Talvez seja o momento que o medo da morte se torne uma declaração orgulhosa de incompletude, de imperfeição, de necessidade dos outros e das outras, de interdependência radical. Ninguém se salva sozinho, nenhuma se salva sozinha. Que este amor revolucionário seja a próxima pandemia a sacudir as nossas vidas. Do livro Joana Edva, A Teoria da Mulher Doente. O protesto mais anticapitalista é cuidar de outra pessoa e cuidar de si mesma. Enfrentar a prática historicamente feminizada e, portanto, invisível, de dar assistência, alimentar, cuidar. Levar a sério nossa vulnerabilidade, fragilidade e precariedade, honrando-a, respeitando-a e empoderando-a. Proteger-nos mutuamente, estabelecer e praticar comunidade. Um parentesco radical, uma sociabilidade interdependente, uma política do cuidado. Porque uma vez que estejamos todas doentes e confinadas à cama, partilhando nossas histórias de terapias e conforto, formando grupos de apoio, testemunhando histórias de trauma alheias, priorizando o cuidado e o amor dos nossos corpos doentes, doloridos, caros, sensíveis e fantásticos, e não haja ninguém disponível para o trabalho, talvez então finalmente ouviremos o urro do tão necessário, muito esperado e fodidamente glorioso fim do capitalismo. Não lhes sinto para nada, sou uma peça sem função. Querem errar-me? Não desistem. piedade. Vamos acertar as contas com requintes de maldade. Querem agarrar-me? Não conseguem. Não desistem. Nem dão tréguas. Nem dão tréguas. Nem dão tréguas. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Eu declaro morto aos chibos. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Eu declaro morto aos chibos. Morto à chibaria. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Eu declaro morto aos chibos. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Morto aos chibos. Eu declaro morto aos chibos. Morto aos chibos. Um chibo nem sempre se identifica. Anda disfarçado. E a pele nem sempre lhe cai no pão. E quando a coisa não assenta, a gente descobre. E pomos por na guilhotina. Vai direto ao Satanás, cabrão! A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola. Com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela.